O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Uberaba, no Triângulo Mineiro, propôs nesta quarta-feira, 2 de maio, uma ação civil pública com pedido de liminar, requerendo à Justiça a interdição total do Centro Socioeducativo de Uberaba. O local, que tem capacidade máxima para receber 50 internos e que abriga atualmente 87, já havia sido interditado parcialmente pela Vigilância Sanitária no dia 28 de março deste ano, após cumprimento de diligência requerida pela Promotoria de Justiça. A superlotação ocorre desde 2014. Desde então, o local sempre esteve com no mínimo 81 internos. Na ACP, a Promotoria de Justiça de Uberaba requer a imediata interdição do Centro Socioeducativo, com a realocação dos atuais internos em outras unidades e a vedação ao recebimento de novos adolescentes enquanto não forem realizadas as adequações necessárias. Ainda segundo o MPMG, será preciso que o centro obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o alvará sanitário, bem como resolva irregularidades que confrontam o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras leis. Para a Promotoria de Justiça, o atendimento acima da capacidade prevista para o serviço desequilibra essa equação, tornando insuficientes a estrutura física e as equipes técnica e de segurança, o que prejudica o cumprimento dos objetivos da medida socioeducativa, além de violar direitos dos adolescentes. Por falta de pessoal, internos demoram a ser levados a consultas médicas, perdem atividades profissionalizantes, o atendimento socioassistencial junto às famílias fica prejudicado e a própria execução dos planos individuais de atendimento se atrasa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.